Fechei os 59. Agora o sarapintado. Só em cima e segura-o com o dedo, está bem? Ele enrolou o fio no rolinho de lã branca, quase envolvendo o dedo do Willy, mas agarrando na ponta da pena de pica-pau, de modo que as bordas se eriçassem, tremendo ao ar. Estás a ver? Parece um pequeno inseto a voar. Willy assentiu, atento à mosca. Duas penas amarelas, pequenas, da cauda, estavam sob a pena de baixo, simulando as asas abertas de um besouro. Eu percebi, é a cor que importa ou a forma? As duas coisas, mas mais a forma, acho eu. Jamie sorriu para o rapaz. O que mais importa é o tamanho da fome dos peixes. Escolhe bem o momento e eles vão morder qualquer coisa, até um anzol vazio. Escolhe mal. E seria como pescar sem isco. Mas não digas isso a um pescador que pesca com mosca. Ele vai levar todo o crédito e não vai sobrar nada para o peixe. Willy não se riu. O rapaz não se ria muito. Mas sorriu e pegou a vara de salgueiro com a mosca recém-atada. Acha que agora é o momento certo, Sr. Fraser? Ele protegeu os olhos e olhou para a água. Eles ficaram na sombra fria de um arvoredo de salgueiros escuros, mas o sol ainda estava acima do horizonte e a água do riacho brilhava como metal. Sim, truta ao pôr do sol. Estás a ver os movimentos na água? Estão a acordar. A superfície da água estava agitada. A água por si só estava calma, mas dezenas de pequenas ondas espalhavam-se e sobrepunham-se em círculos de luz e sombra que se espalhavam e rompiam em profusão sem fim. Os círculos? Sim, são peixes? Ainda não, é a incubação. Mosquitos saem dos ovos e sobem à superfície à procura de ar. É quando a truta os vê e vem alimentar-se. Sem aviso prévio, algo prateado rompeu pela água e caiu nela outra vez com um splash. Willy assustou-se. É um peixe, disse Jamie desnecessariamente. Logo passou a linha pelas guias entalhadas, amarrou uma mosca à sua linha e deu um passo em frente. Observa. Ele deu um impulso com o braço e dobrou o punho de um lado para o outro, soltando mais linha a cada volta do seu braço, até que com um estalo do pulso atirou a linha que descreveu um grande arco vagaroso e a mosca desceu como um mosquito. Ele percebeu que o rapaz o observava e ficou contente porque o lançamento tinha funcionado. Deixou a mosca flutuar durante um momento observando. Era difícil ver sob a claridade. E depois começou a puxar a linha, lentamente. Rápido como o pensamento, a mosca desceu. O círculo do seu desaparecimento ainda não tinha começado a espalhar-se, quando ele puxou a linha com força e sentiu o puxar forte em resposta. Pescou um, ouviu Willy dizer, a dançar na margem, atrás dele todo animado. Mas só deu atenção ao peixe. Ele não tinha carreto, só o galho que segurava a linha adicional. Puxou a ponta da vara para trás e agarrou na linha quando esta se aproximou. Puxou, mas um movimento desesperado na água levou toda a linha recuperada e mais ainda. Não conseguiu ver nada no meio das faíscas de luz, mas o seu esforço a puxar a linha foi uma cena e tanto. Um tremor tão vívido como a truta, como se ele segurasse o peixe com as mãos, contorcendo-se, lutando. Livre. A linha ficou flácida e ele permaneceu quieto durante um momento, as vibrações do esforço desaparecendo pelos músculos de seus braços. E ele inspirou o ar que se tinha esquecido de respirar no calor da batalha. Escapou-se. Que azar, senhor! Willy desceu pela margem a segurar a vara, com um sorriso franco no rosto. Boa sorte para o peixe! Ainda ofegante por causa do esforço, Jamie sorriu e passou a mão molhada pelo rosto. Queres tentar, rapaz? Tarde demais lembrou-se de que deveria chamar-lhe Lorde. Mas Willy estava demasiado animado para dar conta da omissão. Com o rosto determinado, Willy deu um impulso com o braço, semicerrou os olhos para a água e fez um movimento com o pulso. A vara escapou-se-lhe dos dedos e voou graciosamente para dentro do lago. O rapaz ficou a olhar e depois virou-se com uma expressão de desânimo para Jamie, que não se esforçou para conter o riso. O jovem Lord parecia surpreendido e não muito contente, mas ao fim de uns segundos esboçou um sorriso, reconhecendo a situação. Fez um gesto para a vara que flutuava a cerca de 3 metros da margem. Assusta os peixes se entrar na água para agarrar a vara? Sim, fica com a minha. Mais tarde vou apanhar essa. Willy lambeu os lábios e concentrou-se, agarrando a nova vara firmemente e testando-a com os movimentos. Virando-se para a água, impulsionou o braço e dobrou o pulso. Parou e a ponta da vara estendeu-se numa linha perfeita com o seu braço. A linha flácida enrolou-se na vara e passou por cima da cabeça do Willy. Um lançamento muito bom, meu lord, disse Jamie, passando os nós dos dedos pela boca. Mas acho que devemos colocar uma nova mosca primeiro, não é assim? Oh! Lentamente, Willy relaxou a postura rígida e olhou para Jamie com timidez. Não pensei nisso. Um pouco humilhado pelo seu erro, o conde permitiu que Jamie prendesse uma mosca no devido lugar e depois permitiu que ele demonstrasse a maneira correta de lançar. Atrás do garoto, ele agarrou o punho direito do rapaz, maravilhado com a maciez da pele e com os ossos fortes que prometiam crescimento e força. A pele do rapaz estava fria por causa do suor e a textura do seu braço mais se parecia com a da truta na linha, viva e cheia de músculos, forte ao toque. Então Willy soltou-se e sentiu-se confuso por um instante e ressentiu-se com a perda do breve contacto. Não está certo, disse Willy virando-se para olhar para ele. O senhor lançou com a mão esquerda, eu vi. Sim, mas eu sou canhoto, meu lord. A maioria dos homens lança com a mão direita. Canhoto? Willy esboçou um sorriso outra vez. Acho a minha mão esquerda mais conveniente para a maioria dos propósitos do que a direita, meu lord. Foi o que pensei. Sou igual. Willy pareceu feliz e meio envergonhado com a sua revelação. A minha mãe dizia que não era adequado e que eu deveria aprender a usar a outra como um cavalheiro. Mas o pai disse que não e fazia com que eles me deixassem escrever com a esquerda. Ele diz que não importa tanto o facto de a escrita com a pena ficar estranha. Quando chegasse a hora de lutar com uma espada, eu teria uma vantagem. O teu pai é um homem sábio. E ele sentiu o coração apertar-se numa mistura de ciúme e gratidão, mas muito mais de gratidão. O meu pai foi soldado. Willy empertigou-se um pouco, endireitando os ombros com um orgulho não consciente. Ele lutou na Escócia, na revolta. Oh! Tossiu e o seu rosto ficou corado quando ele viu o kilt de Jamie e percebeu que possivelmente estava a conversar com um guerreiro derrotado naquela luta em especial. Mexeu na vara, sem saber para onde olhar. Sim, eu sei. Foi onde eu o conheci. Jamie teve o cuidado de não deixar explícita nenhuma emoção na sua voz. Sentiu vontade de contar ao rapaz as circunstâncias daquele primeiro encontro. Mas isso seria ingratidão para com John pelo presente inestimável, aqueles dias valiosos com seu filho. De facto, ele era um soldado muito corajoso, concordou Jamie, mantendo-se sério. E tem razão sobre o que disse em relação às mãos. Então tu aprendeste a lidar com a espada? Só um bocadinho. Willy estava a esquecer a timidez pelo entusiasmo que sentia com o novo assunto. Aprendi um pouco desde os 8 anos, defesa e ataque. O pai disse que eu terei uma espada adequada quando chegarmos à Virgínia, agora que tenho a altura suficiente. Bem, então se segurares uma espada com a mão esquerda, acho que não terás grandes problemas para dominar a vara dessa forma. Vamos tentar outra vez, ou não temos jantar. À terceira tentativa, a mosca foi posicionada e lançada, e flutuou só um segundo, até uma truta pequena, mas faminta, subir à superfície para agarrar. Willy gritou, animado, e puxou a vara com tanta força que a truta, surpreendida, voou pelo ar e passou pela cabeça dele, pousando com barulho na margem. Consegui, consegui! Pesquei um peixe! Willy balançou a vara e correu em pequenos círculos a gritar, esquecendo-se da compostura da sua idade e do seu título. É verdade, conseguiste. Jamie agarrou a truta que media cerca de 15 centímetros da boca ao rabo e deu uma palmada nas costas do conde a felicitá-lo. Muito bem, rapaz. Parece que eles estão a morder. Vamos tentar mais uma ou duas vezes, está bem? Os peixes estavam a morder, sim, senhor. Quando o sol se pôs além das montanhas escuras e a água prateada se tornou mais cinzenta, cada um deles já tinha pescado um número razoável de peixes. Os dois também estavam molhados até à testa, exaustos e meio cegos por causa da luz do sol, mas totalmente felizes. Nunca comi nada tão delicioso, disse Willy encantado. Nunca. Estava nu, enrolado num cobertor, pois a camisa, as calças e as meias estavam penduradas num galho de árvore para secarem. Deitou-se, suspirando satisfeito, e rotou ligeiramente. Jamie estendeu o seu tartan molhado num arbusto e colocou mais um pedaço de madeira no fogo. O clima estava ótimo, graças a Deus, mas estava frio sem o sol, o vento da noite intensificando-se e as roupas molhadas no corpo. Ele parou perto do fogo e deixou o ar quente subir por dentro da camisa. O calor subiu-lhe pelas coxas e tocou-lhe o peito e a barriga, confortante como as mãos de Claire na carne gelada entre as suas pernas. Permaneceu quieto durante um tempo, observando o rapaz sem parecer que olhava para ele. Deixando a vaidade de lado, para analisar a situação com frieza, ele achava William uma criança bonita. Mais magro do que deveria ser, viam-se-lhe as costelas, mas tinha um conjunto muscular bom e os membros bem formados. O rapaz virara a cabeça, olhando para o fogo, e ele conseguiu ver com mais atenção. A seiva no pinheiro escorria e o rosto de Willy foi iluminado momentaneamente por uma luz dourada. Jamie ficou quieto, sentindo o coração bater, a observar. Era um daqueles momentos esquisitos que aconteciam com ele, raramente, mas nunca desapareciam de vez. Um momento que ficou gravado no coração e no cérebro, instantaneamente evocável em todos os pormenores durante toda a vida. Não sabia o que tornava estes momentos diferentes dos outros, apesar de os reconhecer quando aconteciam. Ele já tinha visto coisas mais horrorosas e mais bonitas e ficara apenas com uma lembrança fugaz. Mas estes, os momentos parados, como ele lhes chamava, vinham sem aviso para marcar uma imagem aleatória das coisas mais comuns dentro do seu cérebro, indeléveis. Eram como as fotos que Claire lhe levara, exceto que os momentos levavam com ele mais do que a visão. Ele tinha um de seu pai, sujo e enlameado, sentado no muro de um corral para vacas. O vento frio escocês fustigava-lhe os cabelos escuros e ele lembrava-se daquele e sentia o cheiro do feno seco e do esterco. Sentia os dedos frios do vento, o coração aquecido pela luz, nos olhos do pai. Tinha visões assim, de Claire, da sua irmã, de Ian, momentos pequenos, retirados do tempo e perfeitamente preservados por uma estranha alquimia de memória, fixos na sua mente, como um inseto em âmbar. E agora tinha mais um. Por quanto tempo ele vivesse, lembrar-se-ia deste momento. Sentia o vento frio no rosto e a sensação dos pelos das suas coxas, meio aquecidas pelo fogo. Sentia o cheiro forte da truta frita com milho e a sensação de uma pequena espinha engolida da espessura de um fio de cabelo na sua garganta. Ouvia o silêncio pesado da floresta atrás de si e a água corrente suave do riacho ali perto. E para sempre, agora, ele lembrar-se-ia da luz dourada no rosto corajoso e meigo do seu filho. Deo gracias, murmurou ele, e percebeu que falara em voz alta, apenas quando o rapaz se virou para ele, assustado. O quê? Nada. Para disfarçar, virou-se e tirou o tartan meio seco do arbusto, mesmo molhada. A lã das terras altas mantinha o calor de um homem e abrigava-o do frio. Devias dormir, meu lorde, disse ele, sentando-se e ajeitando o úmido tartan à volta do corpo. Amanhã vamos ter um dia longo. Não estou com sono. Como se o quisesse provar, Willy sentou-se e passou as mãos vigorosamente pelo cabelo, fazendo a massa densa, castanho-avermelhada, eriçar-se como uma juba à volta da cabeça. Jamie sentiu um baque no peito. Reconheceu o gesto muito bem como um dos seus. Na verdade, ele estava prestes a fazer exatamente a mesma coisa e teve de se controlar para manter as mãos quietas. Tentou acalmar os batimentos cardíacos fortes e agarrou no seu saco de couro. Não, certamente o rapaz nunca pensaria. O rapaz daquela idade não prestava muita atenção a nada que os mais velhos diziam ou faziam, muito menos se dava ao trabalho de analisá-los de perto. Mesmo assim, o risco tinha sido muito grande para todos. O olhar de Claire tinha bastado para lhe indicar como a semelhança era grande. Respirou fundo e começou a tirar saquinhos de tecido, dentro dos quais estavam os seus materiais de pesca à mosca. Eles tinham usado todas as moscas já preparadas e se ele quisesse pescar para o pequeno almoço, teria de preparar outras. Posso ajudar? Willy não esperou pela autorização. Deu logo a volta à fogueira para se sentar ao lado dele. Sem dizer nada, ele empurrou a caixinha de madeira de penas de aves na direção do rapaz e agarrou um anzol e um pedaço de cortiça onde eles estavam espetados. Trabalharam em silêncio durante algum tempo, parando apenas para admirar as iscas finalizadas ou para Jamie lhe dar um conselho ou ajudá-lo a atar. Willy rapidamente se cansou do trabalho e pôs a sua isca de lado, fazendo várias perguntas sobre pesca, caça e sobre a floresta, e também a respeito dos índios que eles veriam. Não, respondeu Jamie a uma das perguntas. Nunca vi um scalp na aldeia. Eles são índios muito gentis, na maior parte do tempo. Mas se fizeres mal a algum deles, não tardam a vingar-se. Ele sorriu com seriedade. Lembram-me um pouco os habitantes das terras altas nesse aspecto. A minha avó diz que os escoceses se reproduzem. A frase, casualmente dita, foi interrompida abruptamente. Jamie ergueu o olhar para ver Willy concentrar-se na isca, ainda por acabar entre os seus dedos, o rosto demasiado vermelho para ser apenas reflexo da fogueira. Como coelhos? Jamie deixou transparecer a ironia e a descontração na sua voz. Willy lançou um olhar atento para Jamie. As famílias escocesas são grandes, sim. Jamie puxou uma pena de carriça da caixa pequena e pousou-a delicadamente sobre o gancho. Nós consideramos as crianças uma bênção. Willy estava agora menos corado. Sentou-se muito direito. Percebo. Tem muitos filhos, Sr. Fraser? Jamie deixou cair a pena. Não, não muitos, disse ele, olhos fixos nas folhas molhadas. Lamento, não pensei, ou melhor. Jamie ergueu o olhar e viu que Willy tinha enrubescido novamente, uma mão esmagando a mosca meio feita. Pensaste o quê? Perguntou ele, confuso. Willy respirou fundo. Bem, a doença, o sarampo. Não vi nenhuma criança. Mas não pensei quando disse que, quer dizer, que talvez o senhor tenha tido, mas eles... Ah, não. Jamie sorriu para confortá-lo. A minha filha é grande. Ela vive em Boston há muito tempo. Ah! Willy suspirou tremendamente aliviado. Só isso? A pena caída moveu-se como uma rajada de vento, indicando a sua localização nas sombras. Jamie agarrou-a entre o polegar e o indicador e apanhou-a delicadamente do chão. Não, também tenho um filho, disse ele, com os olhos no anzol, que sem saber muito bem como, se tinha espetado no seu polegar. Uma gota grande de sangue acumulou-se à volta do metal brilhante. Um rapaz lindo. E eu amo-o muito. Mas ele está longe de casa agora.